sapato maluco. Eu sou o cara que te fuda. Machado na chupa. Bebe se loucura. Sapato maluco. Eu sou o cara que te fuda. Hoje eu desliguei meu celular. Eu nunca vou casar. Eu só quero as piranha e o comal. E eu vou viver na vida assim. Eu não nasci pra rua, foi a rua que nasceu pra mim. Eu tô